Mas é que eu fui no velório velar um malandro. Que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era riff legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era cacuete sim, era cacuete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. A polícia arrochou o velório e o dedão do coruja apontava pra mim. Cagoete é mesmo um tremendo canalha. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu cagoete ou São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando cagoete é bom cagoete, ele cagoeta em qualquer lugar. Era cagoete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era cacuete sim, era cacuete sim. Veja bem que a polícia arrochou o velório e o dedão do coruja apontava pra mim. Eu fui no velório velar um malandro. Que tremenda decepção. Eu bati que o esperto era riff legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era cacuete sim, era cacuete sim. Eu só sei que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era cacuete sim, era cacuete sim. Veja bem que a polícia pintou no velório e o dedão do sujeiro apontava pra mim. Cagoete é mesmo um tremendo canalha. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu cagoete ou São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando o cagoete é bom cagoete, ele cagoeta em qualquer lugar. Era cagoete sim, e... era cagoete sim. Veja bem que a polícia arrochou o velório e o dedão do safado apontava pra mim. Era cacuete sim, era cacuete sim. Eu só sei que os homens pintou no velório e o dedão do coruja apontava pra mim. Era cacuete sim, era cacuete sim. Olha aí que a polícia pintou no velório e o dedão do safado apontava pra mim.